Aviso, todos os áudios e sons usados nesse programa foram retirados de vídeos gratuitos da internet. Prestigiem a versão original ou a fonte dos mesmos. Pergunta, o que quer dizer caraca pra vocês? Capital da Venezuela. Caraca. É Caracas. É, no plural. É. Pois é, duas caracas que formam uma caraca. E o que foi que ele disse? O que foi que ele disse? Né, grande desfiladeiro de água ou cachoeira gigante. Não, isso é cataratas, cara. Niagara Falls. Nossa, velho. Cataratas do Lindóia. Não, cacaracas. Pra ele é cacaracas. Nossa, velho. Como, de onde saiu isso? Não, aí vocês têm que entender a piada. Tem que não colocar aquele negócio. Badut. Caracas também. Caraca. Segundo, caraca. É caraca. E também a pessoa diz que é o nome de uma entidade. É, é verdade. Um qualitativo, um aumentativo. Vocês têm alguma orelha aí pra abrir, pra ver se tem caraca? Não, só a nova edição, se não me engano, o caraca entrou. E ele não é considerado bem um palavrão. Cara, no dicionário de Oxford, adicionaram aquele bordão do Homer Simpson, dude, como um pronome, uma expressão de quer dizer que algo deu errado. Então, tipo, dude, aí a pessoa daqui a pouco tá falando, caraca. O que é low? O que é low? Low é low, de louco. Não é loser? Não. Dizem que LOL não tem nada a ver com engraçado, tem a ver com algo estranho, bizarro. Sério? Pra mim era só tipo... É. Eu sempre usei aquilo com a mão pra cima. É. Voltando pro Caracas... Ou League of Legends. O Caracas, olha aí, eu fui pra Venezuela. Caraca, ele vem da gíria, literalmente craca, que é uma gíria de marinheiro. Aquela sujeira que fica preso no barco. Opa, parou. Primeiro que craca não é sujeira, craca é um animal. Craca é um animal, mas pros caras que... Ele é uma tropa de marinheiros. Os marinheiros que eles têm que ficar pendurados do lado de fora, no casco do navio, por uma cordinha e ficar rapando, senão aquilo lá come a fuselagem do barco e o barco afunda. Fuselagem, tá. Quer dizer, as anteparas. Do casco. Fuselagem do casco. Senão o casco afunda. É, senão o bicho aquilo lá faz um barulho e caraca é isso. Mas, vamos dizer assim, no uso convencional da cidade grande, caraca, é quando, sabe quando se esfrega e sai aquela sujeira? Isso aí se chama estar se lavando. É. Banho? Não. Aquele quando tu... Aquele negocinho preto, aquele monte de poeira preta. Pera, quando tu acorda de manhã e coça, tem uma mancha branca, tá aquela coçada... Não. Imagina só. Uma criança correndo, aí não fica aquelas marcas de... Fica aquela plantação de cebola. Aquilo. Típico primeiro negócio de toda criança. Aquilo é a caraca, minha gente. Então. Pensei que aquilo era perfume japonês, o Nyakapura. É. Não, esquece isso, bicho. Continuando, o caraca não é um palavrão. Os jovens usam, e assim. É uma gíria, não é um palavrão. É pra... Você tá defendendo o caraca? Estou dizendo, porque muita gente acredita que caraca é um palavrão, cara. Muita gente acredita. Você usa caraca pra quê, Daniel? Nada. Caraca não tá no meu vocabulário. Ah, tá sim. Quando tu é surpreendido por algo caraca, tu fala. Não, não. Eu tenho gravação disso aqui, cara. Não me venha com história. Não. Você fala, é aleatório, não tá assim. É da boca mesmo, não é aleatório não, velho. Eu utilizo, geralmente, pra expressar ou pra fortalecer ou algo que acontece, tipo, caraca, velho, como que exatamente. Isso? Se eu quero fortalecer algo, eu uso a frase do poderoso. Não. Ué, teve aquele comercial Kaiser, que trouxe o Kawaka, o Esquimó, né, e no final ele fala, tá bom pra Kawaka, pra ele dizer que ela tá bom pra caraca. Nem caraca era. Lá... Caraca, hein? E aí? Vamos logo começar esse programa. Vai. Oh, Oficina InfoPresentes. Manutenção em computadores em geral. Com venda de acessórios e componentes eletrônicos. Papelaria. Cópias e impressão coloridas e preto e branco. Plastificação e encadernação. Pesquisas e trabalhos escolares. Economize tempo e dinheiro. Compre. E solicite os serviços da Oficina InfoPresentes. Avenida Mário Andreasa, 1272 São Jorge. Telefones 3521-3500 e 092-9101-0050. Mercadinho R. Silva. Vendas de estivas, frios, enlatados, cosméticos, laticínios, variedades, miudezas e bebidas em geral. Falar com o proprietário Raimundo Farias ou Nayara. Rua Eduardo Ribeiro, número 3852, Jauari. Mercadinho R. Silva. Onde comprar faz bem. Estamos aqui com mais um Regionautas. Estão aqui presente eu. Estão aqui presente eu. O cérebro do grupo, Google. Não. Calma aí. Hashtag gravando. Eu esqueci meu nome. Muito bom. Aqui é Daniel. E as redes sociais estão me levando para muito longe da realidade. Tak, Holly. Oi, meninas. Fujam desse rapaz. Meu Deus. Então, crianças, hoje nós vamos falar sobre as redes sociais, nós vamos falar como começou, a raiz e as bases, nós vamos caminhar numa linha tênue até as últimas... Ou não, né? Ou não, a gente ou, vai falar besteira né? E... É, você vai ouvir também muita besteira, mas... Regionautas também é cultura. Ou não. Ou não. Pode ver, cai em todas as provas de vestibular das faculdades particulares. Ok, então... A gente ia falar sobre redes sociais. Redes sociais e como interagir nelas, essas coisas. E como que é a interação delas? A gente ia começar... O Fuji não foi o primeiro. ICQ. O primeiro mensageiro instantâneo foi o ICQ. Ah, não conheço. Isso é tão antigo. E quando ele começou... O ICQ? Ele é um mensageiro instantâneo. Ai... Não sei o que significa a sigla. Meu mas ele, era um, ele é um mensageiro instantâneo. Até hoje funciona. Antigamente você só tinha o ID da pessoa, era um número lá, ou então às vezes com números e letras, e você adicionava. Aí a tela era super simples, você tinha só uma lista com as pessoas que você tinha e uma tela para conversa. Às vezes abria uma janelinha a mais. Aí começou ali, aí começou a surgir outros, depois veio o Mir, depois quando o MSN veio, o MSN tornou-se o vamos dizer assim, a era de ouro da comunicação instantânea. Aí vieram aqueles que agregavam o MSN. Mas entra? MSN? Entra como recurso auxiliar. É. Porque, tipo, conhecer as pessoas pelo Orkut, pegava o endereço do MSN. É, aí fica... Ia pra lá e dá, o, dá mas, aquele queixo. Mas não acho que o pessoal fazia o mesmo que acontece hoje em dia no WhatsApp, que é criar redes. É, só que o recurso que tinha lá no MSN, de você criar grupos no MSN, tem disponível no WhatsApp. Qual que era a diferença? Que no MSN tu precisava de uma conexão de banda um pouco maior, já que tu estava utilizando uma aplicação desktop, e tu tinha mais recursos visuais, mais pesados. Diferente hoje dos aplicativos, que os recursos visuais já estão... Inseridos. Já estão no cache offline, e tu só vai pegando a mensagem. O MSN também trabalhava dessa forma, só que hoje em dia é muito mais eficiente. É. Então, tipo, com a conexão, por exemplo, 2G que a gente utiliza no celular, já é possível você conversar, trocar foto e vídeo. Claro que não é numa velocidade tão rápida. Acaba não sendo tão instantâneo quanto era o MSN. Mas tem a mesma função do MSN. Eu cheguei a vivenciar um pouquinho do Mir. E ainda tem gente que usa. Usa, é muito utilizado. Duas pessoas. Tinha aqueles que eram clones do MSN. Essa época foi boa porque surgia... As empresas, elas só se ligavam, invocadas, elas só se ligavam ao serviço da Microsoft. Elas não tentavam fazer algo novo, como rede própria. É o que hoje não está muito diferente do Facebook, por exemplo. Você vai fazer um login num site, mas tu tem a opção lá, você cadastrar no site e fazer login via redes sociais. Facebook, Twitter, Google+, e mas é totalmente plausível fazer isso que o Lubeck, o que o Lubeck falou, que é justamente, por que não desenvolver uma rede própria. É porque é mais cômodo, entendeu? Terceirizar do que você criar um departamento só para... Você vai ter que comprar um data center, no mínimo, um servidor. Aí você vai ter que criar um site para cadastrar e tudo mais. É melhor você criar mesmo um cliente que acessa algo que já existe e está liberado, pronto. Isso então é mais cômodo. É muito mais cômodo. Mais cômodo nesse sentido. Eu me lembro... E a evolução dos mensageiros instantâneos veio com a evolução dos celulares, né? Veio os smartphones. Aí, o WhatsApp, ele é um aplicativo, não é novo, ele é um aplicativo que existe, dizem as lendas, que existe desde 2008. Nossa. 2008, 2009. Não, não relativamente. Não é. O novo é um Telegram da vida, online, que são serviços similares ao WhatsApp e que são relativamente mais novos do que ele. Agora, mas ele começou, por exemplo, naqueles Nokias com teclado QWERTY, com Windows Phone. Agora não era no celular de flips, não. Era no celular no modelo do C3, do atual C3. Galera, falando em celular, a gente tem que voltar, parar um pouco, porque a gente está indo rápido demais. Foi muito rápido. É. A primeira rede social que eu acho, com certeza, era boca a boca e ainda os celulares era a mensagem. Você, a mensagem de texto. A mensagem de texto. Que eu vi semana passada um cara que mandou uma imagem. Criado o primeiro celular que. Praticamente todo mundo recebeu, que manda mensagem um pro outro. Isso aí foi o começão, porque era, por mais que fosse caro, as pessoas já gastavam dinheiro naquilo. Não, isso tudo bem, começou, mas tipo assim, a rede social começou realmente com o envio de mensagens instantâneas. Exatamente. Tipo, foi importante, sério. Não, foi importante, mas só que isso aí começou no... O SMS começou no final dos anos 80. Ele ficou famoso nos anos 90, por exemplo, no Brasil ele só se popularizou a partir do ano 2000. Mas é o que importa pra gente, é a nossa realidade, é o que importa, o resto é... Não, tudo bem, mas só que tipo assim, se você for ver, você não consegue montar grupos. A vantagem do SMS, por exemplo, é que ele era um pouco mais rápido. Por exemplo, você tinha que mandar um e-mail com outra pessoa, era muito mais prático você mandar um SMS do que mandar um e-mail. Se fosse levar em consideração por ser mais antigo, então o e-mail foi a primeira comunidade, foi a primeira rede social. Não, por exemplo, sim. Então, o primeiro grupo de e-mail foi a primeira rede social. Não, mas foi tanto é que fóruns eram justamente o uso fóruns são... O uso desses, até hoje, eram um bando fóruns, de mesmo interesse. Fóruns ideia. São... Os fóruns de informática são apenas a virtualização... Do que são os fóruns e congressos hoje em dia. São as conversas. Do que já eram. Pois é, mas só que tipo assim, você for falar que o SMS foi a primeira, então o e-mail foi a primeira. Antes do e-mail, foi os telegramas. Tá. Os grupos de telegramas, grupo de carta. É, você tem... Então, tipo assim, tá conflitando. Até no momento que a gente pintava a parede em caverna. Tu vai. Aí tem que definir o que é a comunidade e onde a aplicabilidade dela, né? Porque a comunidade nesse sentido é só pra... Então, por exemplo, no momento que é definido rede social, a interação entre um grupo de pessoas. É, um grupo de contatos. É, de ser virtual, de estar no mundo virtual. Então, você não esse tá é o conceito. Aí eu tá falando com alguém que tá no Japão. Que está em um lugar distante, que não está nem na minha casa, pode estar na casa vizinha, eu estou com preguiça de ver ele. Eu estou ali conversando com ele virtualmente. Se lembra dos filmes dos anos 80, quando não tinha tanto acesso à tecnologia? Tu via espiões, filmes de... Os personagens do filme. Mesmo com acesso a teoricamente, a uma tecnologia futurista, eles não pensavam nessas coisas. Isso também é interessante, ver como tu via filme de guerra... A comunicação, aquele grupo conversava entre si e como aquilo mexia com a realidade daquele cara. Por exemplo, hoje em dia dá para se articular muito mais rápido do que dá. Com certeza, já evoluiu. Naquela época, por exemplo, na Primeira Guerra, já tinha aquele telefone que os caras carregavam na costa. Tec, tec, tec, tec, tec. Esse é aqui. Não, isso daí era o... Esse daí era a máquina de código Morse, que tinha um nome. Coloca na edição. Não, mas na Primeira Guerra Mundial tinha uma máquina de código Morse portátil, que era uma vantagem considerada. Só que o código Morse tem um problema, cara. Ele precisava estar ligado a um fio. Não, mas essa... Pra passar pra rede, porque não. O código Morse não, ele não passava sinal não, assim. Não, precisa não. Essa, não, mas precisa. Era justamente essa a vantagem dela. Essa era a vantagem do código Morse. Porque ele atravessava o oceano, tu mandava mensagem de um continente pro outro. É. Não. Era por fio. Tanto que quando teve a primeira... Quando a primeira tempestade solar foi registrada pelo homem, em 1800 e pouco, todas as linhas de telégrafo foram atingidos. Google, semana passada isso apareceu no History Channel, naquele trato feito. Um cara lá vendeu uma maleta que era de um... O avô dele foi espião da Marinha Americana. Ele tinha uma maletinha que ele tirava, ele montava, levantava uma antena e... Tem um cara, tem um episódio, vou citar desenho, cara. Tem um episódio do Tarzan, que o cara ele era um espião, aí ele entregou um presente pra mulher do Tarzan. Peraí, tá Tarzan preto e branco? Não. Desenho. Editado da Disney. Ah, meu Deus. Depois de 6 anos, parece, 10 anos, alguma coisa assim, ele vai lá buscar esse presente. Ah. Que era uma caixinha de música. Que fonte confiável. Nossa, pois é, só que eu tô dando um exemplo. E era uma história de guerra que aconteceu, o cara pegou e acrescentou lá na historinha dele. Sim. E aí o cara pegou e abriu a caixinha de presente e lá dentro tinha uma dessas maquininhas de código Morse. E aí realmente esticava lá a anteninha e aí começava. E aí ele tava recebendo informações de espiões, ele tava vindo para outro país vendendo informação e ganhando grana. Então ele vendia para os dois países a informação. Acho que era muito forte para essa desenho. Realmente essa eu não sabia. Mas é plausível pensar nisso porque os navios usavam. Ah, é? Os navios usavam... Cara, imagina só eles arrastando o cabo, malandro. Então não tinha como. Era via rádio mesmo. Então. Seria... E outra, falando nessa questão de rede social, no sentido de já usar a internet, as primeiras internet, mais na área, foi os militares que desenvolveram e depois foi para a universidade. Eu não sei como era o nome que ficou na universidade. Era intranet também. O nome da rede era chamado DARPANET. DARPA foi criado as primeiras redes sociais. Isso os alunos Metal de lá Gear. Começaram a pegar e criar ali um pequeno grupo social. Eles tinham que utilizar aquela rede para algum tipo de comunicação. Isso. Ali foi a primeira. Então eles conseguiam comunicar os mainframes através da internet. Agora tu imagina um militar maluco, ele se metia, sei lá, acorda do nada, aí ele olha lá, que comunicação é essa? Ah, são os moleques lá, eles estão jogando videogame. Não, naquela época ainda não tinha jogos em rede. Tinha. Não, ainda não. Enquanto houver guri, enquanto houver... Não, ainda não havia. Cara, eles tinham que ter inventado nem... Não, mas ainda não havia. Mas ainda não havia. Eu aposto que existia o videogame. O videogame surgiu na década de 70. Eu dou meu braço esquerdo se alguém não programou um Pong com aquela coisa. Depois, mas até a universidade começar a utilizar, até um tempo depois não, porque o primeiro videogame a ter uma conexão com a internet foi o Atari. Ah, cara, mas só que disquete pega, copia, Ctrl-C, Ctrl-V já existia naquela época. Não, mas só que nem todo mundo tinha dinheiro para comprar uma porta de conexão de internet. Cara, a gente tá falando de universidade dos Estados Unidos, cara. Mas nem a universidade tinha esse dinheiro. É verdade, eu acho que talvez não fosse nem considerado o jogo, mas é algo, não, cara, que eles faziam. Pega eu não lembro qual foi o codinome dado ao Atari que tinha conexão com a internet, mas ele já foi ter essa conexão com a internet já no finalzinho dos anos 80. Isso aí, esse é um tema bom, porque. Aí quem veio depois trazendo essa conexão de internet foi o Famicom. É. Só que o Famicom tinha tecnologia japonesa. Ah, japonês. Ou seja, japoneses são, sei lá, não, são alienígenas. Não. Tudo que é japonês vai morrer no Japão. Nós tivemos essa discussão sobre o Japão. Não, tudo que tiver for japonês vai morrer no Japão. Tanto é que esse acessório só vendeu lá. Não. O satélite só funcionava lá, praticamente. Foi vendido pro Ocidente, cara. Tu quer uma coisa, saber de uma coisa que eu fiquei muito chateado? Ah. Aquele Kung Fu Futebol Clube foi criado em quando? Você sabe aquele filme? Já tem mais de 10 anos? Tem mais. Se não tem mais, tem quase 10. Foi logo 10. Em seguida depois daquele Kung Fusão. Foi logo depois. Isso. É do mesmo diretor. É. Tem mais de 10 anos desse filme, né? Tem mais. Presta atenção. Quando é que chegou pra nós a câmera fotográfica? A câmera digital? Essa câmera digital. Quando ela chegou? Cara, 2003, 2004. Não, cara. Isso foi pra 2006. Não, foi 2003, 2004. Começou a ver as primeiras. Quando saiu esse filme, tem uma cena que o cara pega lá, aí ele fala, vem aqui comigo, ele tira uma foto, um selfie, que não existia nem selfie nesse tempo, não era selfie, era só uma foto. E aí na hora que o cara tá filmando, aparece assim, tirando a foto com a câmera, e atrás tá a telinha dele focalizando a imagem. Então ele já tinha a tecnologia. Cara, antes de chegar pra cá. É isso aí. Cara, tu sabia que a tecnologia de celular GSM já existia nos anos 80 e no Brasil só veio chegar em 2000? Não, mas no Brasil tudo chega atrasado. É, isso aí, infelizmente ele... Por isso mesmo, não, cara, não, só não, chegou não, no, no... Se a gente for falar de Brasil, tudo bem, mas lá é outra história, cara. Tá, voltando às comunidades sociais. Esse negócio de interação no jogo, porque muito engraçado que a gente foi feito de rato pra essas tecnologias, por assim dizer. Cobaia. É, cobaia, literalmente. Cobaia. A Nintendo foi, vamos dizer assim, pioneira em comunicação social. Pokémon. Pokémon hoje é um jogo que tu joga com a galera, que foi o precursor disso com a comunicação, vamos dizer assim, social, abre e fecha aspas, dos caras batalhando com seu bichinho ainda em infravermelho. Um Game Boy. Infravermelho. Com conexão infravermelho. Era Bluetooth, era infravermelho. Era assim, tipo, tu tem um... Colocava um na frente do olho. O Bluetooth, era no olho. Não, isso. É, o pior ainda, tinha uma edição do Pokémon amarelo, se não me engano, que tu tava bem lá no shopping, né? Se um outro cara tivesse o mesmo jogo contigo, andar de cima, andar de baixo, ia apitar, ia te alertar, ia aparecer tipo uma bússola pra tu seguir. Tu seguia a bússola, tu achava o cara. Segue o cara, senão brigar agora. É. Podiam desafiar. Isso podia violentar até a morte. É isso aí. Por aí. Isso é maneiro. Até porque o Bluetooth ele surgiu em 2004. É. E essa rede que o Google... Bem novinho. E essa rede que o Google falou, ela também é pioneira em outro sentido. Porque o Silvio Santos também usou no Mega Drive 3 do Show do Milhão. Não sei se vocês se lembram. Maravilha. É, que dava até para declarar imposto por ele. Exatamente. Essa rede que era DataNet, alguma coisa assim, que só tinha 3 jogos para tu baixar. E tu podia jogar 4 jogos que ela tá ativa até hoje. A ideia era jogar com a galera ou baixar jogos dela. Só que não deu certo na época, porque era caro em 92, 94. Só que hoje em dia tá aí, né? A ideia considerada... É, isso é verdade. Começou por ali, mas assim, for levar realmente ao pé do que é rede social, isso aí só deu as bases. Então, a gente tinha que colocar... Pro que é hoje. Depois... É verdade. Botar os pilares em cima. Tem que falar também, interessante das universidades, completando lá aquele pensamento anterior, é que era interessante para a universidade porque é ali que nascia grandes negócios, né? Hoje, porque era muito mais barato uma empresa pagar para uma universidade, ainda hoje é, desenvolver uma coisa do que a empresa mesmo fazer. Você tem mão de obra barata. A galera tá estagiando, tipo eu. O governo paga a outra metade. Calma cara. Aí, calma aí, calma aí. Isso é uma maravilha. Calma aí. Olha só, vocês não estão enxergando como o nível de um profissional. Vocês têm que ver assim. Você tá falando do profissional, o cara que tá se formando não, ou o cara que tá se formando? Eu tô falando do dono da empresa. O dono da empresa tem duas opções. Uma, mão de obra barata. Eu posso mandar presidiários fazerem a parada ou eu posso mandar os universitários. Tá bom, eu vou ser mais objetivo para você, Lubeck. Mão de obra qualificada barata. Ah, tá. Melhorou? Consigo compreender? Se você percebeu, a gente começou falando sobre universidade. Você não encontra presidiários fazendo universidade. Opa! Opa! Opa! Opa! Teve um presidiário. Opa! Apareceu na televisão. Ah, faz uns 3 anos. Ele desenvolveu um braço mecânico. É, um braço biônico, porque ele foi o primeiro. Pode receber estímulo do restante do músculo que sobrou do braço. Mas o que que ele foi pra faculdade antes de virar presidiário? Não, aí eu não sei da vida do cara antes. Então, e presidiário? Mas aí você falou que só porque ele é presidiário. É isso aí. Eu não. O Gugu. Não. Só porque ele não. Eu me referi à mão de obra qualificada, porque tu foi querer generalizar demais. Ah, não, cara. Você, Lubeck, você será processado pelo pessoal dos direitos. Eu não, o Raito, que o Raito que falou não, isso. Não. Políticos estão começando a ir pra cadeia. Mas a passeio. A gente está falando sobre tecnologia, cara. Não, a gente está falando sobre redes sociais. É. Mas não deixa de ser uma tecnologia. Então, nasce como um projeto. Ele quer mudar de assunto para não ser processado. Quem? Não é isso, pessoal. Porque... não, tá gravado. Sabe quem é o culpado aqui? É porque o Lobeck foi levar para um lado que não é para levar. Tá bom, não, não tem nem. Tá. De adendo, vou fazer um adendo aqui. É, eu pra tenho, salvar a pele. Eu tenho raiva do Brasil, porque. Você é brasileiro? Não, eu não sou brasileiro, isso não faz mal. Aliás, eu nem queria ter nascido brasileiro, eu queria ter nascido cubano, pelo menos. Não, não. Sim, cara. Viva la revolução! Você não sabe o que está falando. Ouça. Cara, o PT irá bater a nossa porta. Tá, vai, continua. Quero concluir o pensamento. Continua. Com o presidiário. Continua, o filho dele recebe 1.800, uma bolsa que o governo paga quando o presidiário tem filhos. E aí o governo paga, Mas tu sabe... Um trabalhador... Mas você sabe que o cara, para receber esse benefício quanto preso, ele tem que ter contribuído para o FGTS, ele tem que ter trabalhado de carteira assinada, porque ele tem que ter sido trabalhador antes de ser preso. Geralmente são. Ah, não. Até que você é pedreiro, alguém assina a tua carteira, tá recebendo. Nada contra os pedreiros, tem total respeito. Mas eu tô falando assim... Nem todos recebem. E tipo, se o cara fugir, o filho deixa... Os beneficiários deixam de receber. Se o beneficiário deixa de cumprir aquelas regras que tem lá no Bolsa Família, por exemplo, ir pra escola e tudo lá, o cara deixa de receber. Então, olha aí, só... Não é tão bom assim. Desculpa, mas é bom. Sabe por quê? Porque um garoto desse tá recebendo mais do que um garoto que estuda. Um pai que é trabalhador. Entendeu? Eu acho justo, cara. O cara dentro do presidiário tá comendo quentinha de carne, arroz, macarrão, tem todo um pratinho dele que tá pronto. Não, aí, ele tá comendo bem, enquanto tem trabalhador aqui fora que tá se matando para sustentar a família. Agora minha pergunta, o que isso tem a ver com redes sociais? Foi o meu adendo, foi isso que eu falei. Isso aí. Vai servir para alguma hora, então a gente... Daniel com o nosso editorial. Vote nele para presidente do país. Tá lascado. Tudo bem. Então, aí a gente começa a perguntar, as universidades aí, nesse sentido... Ainda não saiu dessa. Não, é porque... Como o Google bem falou, a universidade, ela é um celeiro de mão de obra barata, cara, e qualificada. E por isso que é interessante... É um curral, na verdade. É um curral. Não, continue aí. Não se preocupa, eu estou fazendo licenciatura, cara. Menos do que tu não recebe. É verdade. Pode questionar. Sabe? Então, é um local. Não tem como não falar celeiro, cara. É um nascedouro, é um berço. É um criadouro. É um olho d'água de. Ah, é uma fonte. É uma fonte de mão de obra barata. E qualificada. Por isso que nascem muitas tecnologias. Estilo de obras que eu diga, né? Nas universidades, e elas tem parceria, e tem muita parceria do setor privado com a universidade. A universidade já desenvolveu muito mais do que o setor privado. Hoje, de olho, Facebook, o próprio parte de computadores, que não entra muito na questão, mas foi desenvolvida a partir de ideias que nasceram na universidade. Então, a universidade, nesse sentido, é uma fonte quase que inesgotável desse tipo de mão de obra. Mudando de plástico para polímero, as redes sociais, né? As redes sociais começaram mesmo, vamos dizer assim, na minha opinião, nas grandes salas de bate-papo. A UOL, hoje em dia, se você já... UOL também já foi pequeno. Quem já entrou no site da BOL, da UOL... Já. Cara, eu tive o discador do BOL. Isso é. Terra! Já tiveram grandes sites de bate-papo. O UOL e a BOL foram tragos pelo AOL, que é um dos maiores serviços. Então, o AOL veio pro Brasil e trouxe o UOL e BOL e tive uma grande sala de bate-papo. Ali começou, na minha opinião, começou as primeiras redes sociais, porque nas grandes salas de bate-papo. Começou as primeiras house também. As pessoas. Começaram a acessar sites e tipo, começaram a conhecer outras pessoas que elas não sabiam quem eram. E começaram a trocar ideia, a se conhecer, marcar encontros e tudo mais. E foi daí que começou a surgir aqueles sequestros via internet. Mas também foi uma época boa, porque alavancou muito nossa economia com o surgimento dos grandes veículos que tem até hoje. Como, por exemplo, o UOL cresceu, ele saiu de um... Mais um sitezinho, ele foi crescendo, saiu também. Isso onde? No Brasil? Aqui mesmo. Vamos dizer assim, a blogosfera brasileira nasceu. O quê? A blogosfera. Blogsfera. A blogosfera. Blogsfera. Não. Blogosfera. Não, é blogsfera. Blogo. Tanto faz. Não é tanto faz. É porque... Sabe por quê? Senão os blogueiros vão nos detonar. Tá. Cara, teu nome é Google com O-L. Mas Google. Cara, direitos autorais, meu amigo. É que nem o Rambu da Amazônia, ele não é Rambo, ele é Rambu. É pra não ter problema. É isso aí, é. Não, mas é porque você fala, ah, a UOL começa a crescer, é porque ela veio jogar um braço dela no Brasil, porque ela era grande. Já é grande e muito, uma das maiores até hoje, não, ainda tem um grande servidor nos Estados Unidos. É, mas vamos dizer assim, aqui ela deu uma alavancada muito para muita gente, muita geração, que tem até hoje. Até o, tanto é que o, ai, pera, aquele, o UOL, quer dizer também, Universo Online, que ele ajuda muito os blogueiros aqui. Jovem Nerd, Fábrica de Quadrinhos, Mundo Canibal. É verdade, é verdade. Muitos deles têm site hospedado no servidor deles. É. Tanto que, por exemplo, quando você entra no site da Fábrica de Quadrinhos, você é redirecionado para o servidor. Tá lá no link, né? É. Hoje em dia, quem está fazendo serviços diferentes são esses agregadores de conteúdo. Aí, Bing e essas coisas. Não, aí o Bing ele já é um buscador. Não, ele é um buscador, mas ele é um agregador. Não, mas só que tipo assim, o buscador ele não agrega o conteúdo, necessariamente. Tem as diferenças, entendeu? Porque senão o Google seria o maior agregador e não o maior buscador. Fala assim, eu seria um grande agregador. Tem o Bi, tem vários outros. Ser um grande mestre de cerimônias constitui também ser um bom agregador. Continuando essa caminhada pelas redes sociais, né? Caminhada? Aí começou a surgir os fóruns. Um fórum muito antigo, que ainda sobrevive até hoje, 4chan, 4chan, Jack-chan, não, Jack-chan não. Ainda é um fórum muito utilizado. Caraca, é o Jack-chan. Não, esse não sobreviveu, graças a Deus. Sabe que nada, foi o único produto do El-chan que deu certo. Que vale a pena, que vale a pena. Nossa, cara, que... Tá, high five. Não, high five. Ninguém quer dar um high five com o cara que lembra o Chan. Não, cara. Foi ótimo. É só... Eu tenho que admitir que foi ótimo, cara. E foi péssimo no tempo. O 4chan, antigamente eu não sei como era, mas talvez não tenha mudado muito, né? É um site onde você posta conteúdos de forma anônima e responde de forma anônima, onde alguns gordos, como nosso amigo Dark Holly, criam tópicos e respondem ele mesmo. Não, eu nunca cheguei a isso. Mas ele responde com ele mesmo com outros IP, né? Outros avatares. Usa um burlador de IP, grandes coisas. Ele vai dar pra descrever uma mulher, pra descrever um cara, pra dizer que ele é parte do. Acidência artificial. Você acha que porque eles têm 55 mil acessos por mês, cara? Tá. Tu quer saber um fórum velho, que dois fóruns, aliás, que são muito bons, é os fóruns do Mugen, Mugen BR e o Pão de Mugen, que são dois portais brasileiros sobre Mugen. Pão de Mugen? É, Pão de Mugen. Caramba. É tão grande que eu não conheço, não faço ideia. Cara, um blog, um fórum que eu visitei durante muito tempo, foi do muito tempo não, mas eu fiquei uns 2 anos sendo usuário regular, foi o fórum do Game Maker. Muito bom. Não, até hoje tá vivo. Tá, não, é um fórum muito bom, mas, entendeu? Mas não se junte pra fazer trabalho com a moçada lá, porque é muito difícil encontrar alguém realmente compromissado. Sério. Mas isso é comum em muitos outros fóruns. Não, na verdade, qualquer projeto que tu queira levar em comunidade. Ah, eles vão copiar e colar. Não, projeto que dá. É porque muita coisa começa e não termina. Olha só, tu sabe. É só dor de cabeça. Tu sabe uma rede social que tava crescendo? É o TweetPic. Sabe o que é o TweetPic? Pode falar isso na internet? Pode. Não, o TweetPic é uma rede social de gamers. Sabe o que eles fizeram no mês passado, revolucionário? Eles simplesmente colocaram online pra galera jogar. Pokémon Red. Primeira versão em preto e branco, Game Boy. Só que eram 10 mil pessoas jogando. Não. Não é assim. Não, 10 mil. Merda! Não. Eles pegaram o primeiro. Inicial, jogaram lá. É o Red. Só que em vez de tu jogar diretamente, só tu. Tu escreve no chat o que o teu bichinho não, vai fazer. Não. Cada pessoa tinha direito a fazer 4 ações, certo? Ele podia andar, apertar chat. No chat. Não, ainda assim. Cara, eu sei como ganhar. É. Colocava assim. I win. Ow. Não, acabou. Não rola. Campeão, super campeão. Aí depois que tu dava 4 ações, outra pessoa em qualquer lugar do mundo poderia fazer outras 4 ações. Isso. E isso provou. E eles conseguiram zerar o jogo. Mas o problema foi que eles ficaram. O personagem West não sai nem do lugar pra ele. Eles conseguiram zerar o jogo. A galera foi jogando. Claro, tinha uns caras muito sujos que faziam besteira com o jogo do outro, soltavam os Pokémon. De todo mundo, né? Mas o fato é, 10 milhões de pessoas jogando o mesmo jogo, A gente provou. Cara, provou, provou. Eles cobravam $4 por cada pessoa, né? GTA V tem 10 milhões de pessoas jogando. Peraí. Se eles pediram R$4 de cada pessoa que tava jogando online, foram 10 milhões de acessos. Foram. 40? É um dinheiro bom. E outra. Deu pra pagar o servidor. Só deu pra zerar aquela coisa, porque, cara. Tinha gente lá que era... Eu quero agora ir nesse quando eu estiver contando. Tinha cara que leu o histórico desde o primeiro post. É. E isso provou que tanto tem pessoas pra ajudar, né? Seja qual for a causa, mas também tem pessoas pra atrapalhar. Isso é verdade. Tem muitos fóruns que são utilizados. Por exemplo, um fórum brasileiro bem antigo, mas que ajudou muita gente, ainda tá nativo até hoje, é o Clube do Hardware. Ah, o Clube do Hardware. É um fórum muito bom. Ele é bem simples. Apesar de que eu usei muito pouquinho lá, eu aprendi mais com muitos outros fóruns, por exemplo, Fórum de Linux brasileiro. Ah, sim. Muito bom, Vivo Linux. Vivo Linux é épico, mas hoje em dia tá crescendo. Qual era aquele outro fórum? Tem o Dio Linux, mas eu não sei se o Dio Linux tem fórum. O Dio não tem fórum, mas o. Dio Linux. Dio. Mas é piada péssima, velho. Passa, passa. Vadio Linux. Tá bom, então. Quem assistiu o filme A Rede Social viu que antes do Marco criar o Facebook, ele tinha um sitezinho lá de comparação. Olha a intimidade, Marco. Ai. Meu Marco. Amigo, pô, meu amigo, Facebook. Rapaz, você não vê o Marco lá no fã? Justamente. Tá lá, o cara só não tem o nome. Mas é igualzinho. Né? O bicho tem até o dentinho queixo pra dentro, tipo. Parece que... Eu preciso explicar? Isso. Enfim. Enfim, vamos dizer que o rapaz jogou muita bola. Aí, tá. Mas antes do Mark, já existiam algumas outras redes sociais. Redes sociais voltadas para quê? Universidade. Música romântica. Meu Deus. Sites de encontros. Isso. Rede social para encontro. Tinha um... Mas esse é o objetivo da rede social. Não. Nem toda. O objetivo de toda a rede social. Aí, em 2003, né, vamos já pular muita coisa, vamos falar só agora do principal, do soprassumo. Em 2003, surgiu quem? Facebook. É. Cara, tu pulou do Orkut. Não, o Orkut não. Surgiu em 2006. É. Mentira, sério? É, mas sério. Só chegou no Brasil... Só em 2006. É, exatamente. O que eu vi foi que o Facebook... Surgiu em 2004. Não, o Facebook surgiu em 2013. Ele pode ter começado a ser utilizado em 2004. O que apareceu foi o FaceMesh. Ah, cara, só que... Não, cara, esse era o projeto dele, mas só que tipo ele só usou parte do nome. Cara, porque o projeto do Facebook, como sabe, ele mesmo já admitiu no filme, que não foi ele que deu a ideia. Olha sim, só, foi o... Olha foi só, os irmãos Daniel, lá. Daniel. Não, foi o cantor. Não. Que cantor. Que péssimo, Daniel. Que é, só péssimo. O cara pegou a piada. É a piada. Não, que não, já te falei que como? Porque não, ele fez o papel do cara, do cara que criou o... Foi o cantor. Ah, tá, o Napster. Isso, Napster. Foi ele que interpretou o papel do cara do Napster. Era? Caramba, nem prestei atenção. O Napster também era um ponto. Era multitarefa. Ele também tinha um lado social, o Napster, se não me engano. Tinha. E um lado social muito grande. Um lado social Robin Hood, né? Que você pegava as músicas de graça ali. Justamente, todo proprietário, meu amigo. Só que, voltando a essa questão, acabou. Daniel. Ele, então, o Facebook veio antes do Orkut. Olha só. A única diferença. Ele tapa na cara agora. A única diferença é só o nome. Por exemplo, hoje a NetherRealm é a Midway. A Midway que foi Mortal Kombat. O que que fez? Só mudou o nome, mas... Assim como o Mega Upload e a X-Fair Mega. Exatamente, só mudou o nome. E é ótimo. Só mudou o nome. Eu não uso. Eu não usava nem o Mega Upload. Não, cara, use. Você vai... Vale. Eu não sinto necessidade. Olha, eu tô no Amazonas e eu tô dizendo, use Mega Upload. Mas eu não sinto necessidade. Vou te falar uma coisa, usou na internet de Itacoatiara, use, cara. Use. Mas eu não sinto isso. Não. Ó, em breve, novos servidores do Regionautas vão estar pra Mega Upload. Eu quero continuar sobre o Kut. Quais são as suas primeiras impressões? Vamos falar da nossa realidade? É. Eu vou falar sobre o Brasil, não sobre o mundo agora. No Brasil, o que popularizou foi o Orkut. É. Primeiramente. A galera das... Né? Lan House. As primeiras Lan Houses foram... É. A febre. É. Sabe o café, mano? Você só ia pra ir ver a rede social. Não, eu só ia pra jogar CS, cara. É isso aí. Só tinha Counter-Strike, MSN não, e o Orkut. Ele ainda ia nascer, cara. Ele ainda ia chegar lá. Não. Eu comecei a frequentar a Lan House quem? Eu frequentei Lan House que jogava Quake. Não me venha me dizer que eu também fui. Eu fui Lan House que tinha um Rio. Rio? O que, que é isso? Um Rio Tournament. Você nunca jogou? Rio aquele deserto. Ah, o um real, como os caras falaram. Famoso um real. Um real, papai. Não, é isso aí. Mas quem é, padrão? Dá um real, papai. Ai, maninho, você tá tão sensual. Dá um real. Quando abriu a Stone House, era febre. Tanto é que minha colega foi que me convidou. Falou, Daniel, bora lá na Lan House. Eu falei, cara, o que eu vou fazer lá? E R$2 pra mim, no meu tempo de criança, era muito dinheiro, entendeu? Até hoje vale muito dinheiro. Não, não. Dependendo da... R$200 ainda vale algum dinheiro. Dependendo da pessoa, cara. Tem pessoas e pessoas no mundo e tua condição financeira. O real passou por uma prostituição... Então, não vale mais o que valia ontem, cara. Então, cara, é o que eu tô falando. R$2, os meus R$2 eram muito gastos naquele tempo. US$1.09 acabam de ir pro lixo. US$2 pegaram fogo. Eu não acredito nisso. 49 centavos de leite derramado na minha mesa. Ah, alguém vai beber esse leite. Era a mesada do mês, cara. Justo. Era quase do ano. Quase do ano. Da minha coisa era quase do ano. Então eu chegava lá na medida Lan House. E aí a gente colocava o dinheirinho. Era mais ou menos R$2 Isso. Uma hora. Aí. E aí a gente começava a mexer lá. E quando a gente via, tinha colegas nossos que a gente nunca mais tinha visto. Que mudaram para outras cidades. O telefone celular ainda não era nada grande, popularizado. É, tu jogava aquele joguinho de nave no celular. Eu nem... Cara, era legal, Space Invaders. Space Impact também. Isso, aquele famoso jogo de... Não, volta lá. E aí, a gente encontrava pessoas de fora, pessoas que a gente sempre quis conversar. E a gente começou a encontrar atores famosos, pessoas famosas. E ainda estava ali adicionando no grupo. Aí começou a aparecer também o chat, quando você botava aquele 1 milhão de pessoas para conversar junto com você. A mensagem instantânea já era um pouquinho antes disso, mas já foi, melhorou. Por exemplo, o Orkut só foi ter a funcionalidade, por exemplo, você ter um chatzinho, que era o Gtalk. Ah, nossa! Funciona até hoje o serviço, mas já integrado ao Gmail. Ainda existe no Orkut o serviço, mas foi um serviço que não deu tão certo. Vou dizer por quê, porque no Brasil, não, até hoje, aliás, não temos internet boa. Como lá fora. Cara, lá fora funciona. Na minha opinião, esse recurso não deu certo pelo fato das pessoas ainda estarem muito presas ao MSN. Naquele tempo. Hoje em dia, por exemplo, no Facebook, essa funcionalidade é super explorada. É, não, para vocês terem uma ideia, China e Japão são os únicos países em que o MSN ainda funciona, o Hotmail, o MSN. Não, pois é, funciona, mas tu consegue utilizar, por exemplo, o MSN dentro do site do e-mail. Cara, eu tenho que ver o meu Orkut, tirar minhas fotos antigas de lá. Eu já fiz isso. Fotos comprometidas. Não, ainda comprometido. Ainda tem um banco de dados? Tem, ainda tá no ar, não vai deixar de existir. Semana passada eu tava vendo que... Eu quero ainda ler minha senha, velho. É, que o Orkut se tornou o refúgio de quem quer compartilhar dados. Se tu olhar... É, hoje em dia, realmente. Tudo lá, site, filme tal, novo, Superman 2003, tá lá, o link, tá lá, o... Mas é igual aquela situação das televisões, que quando começou a aparecer a televisão HDTV. É. Isso. Aí falaram que a analógica ia morrer. Em seguida apareceu um cara já fazendo a TV pirata dele. E ele foi preso. E perguntaram dele por que ele fez isso. Ele falou porque quando o serviço do HDTV já foi de forma global, esse é outro formato antigo, vai ser o refúgio. É. Assim como quase tudo que é antigo, a gente é o refúgio. Verdade. O Uber de Silubeck, o Orkut hoje, o pessoal não está usando para coisas, por exemplo, muito boas. No Orkut, uma coisa que eu gostava muito era as comunidades. Sim, sistema de comunidades. Tipo, comunidades, por exemplo, eu nasci no dia tal. Ah, isso eu me chamo fulano de tal. Ei. Família X. Não, ou pior ainda, eu odeio Fantaúva. Essa é clara. Cara, eu gosto de Fantaúva, cara. Eu tinha uma comunidade que chamava. Eu tinha uma comunidade. Todo mundo tinha aquela comunidade no Orkut. Eu sou amigo de mim mesmo. Eu sou amigo do seu nome na comunidade. Eu sou amigo do fulano. Agora, tu sabe uma parada que poderia ter dado certo como rede social? Dá certo na África? Sabe qual é a comunidade? Zebu. Pra quem não conhece, Zebo é o videogame que deu errado. Zebo. Zebo. Fala é Zebo. Não. Não. Cara, tem que pronunciar o nome não. correto, sabe por quê? Se eu a pessoa falo... for procurar não. do jeito que tu fala, do jeito como tu, já que tu fala como tu lê, não. as pessoas vão ter muita dificuldade não, em encontrar. Sabe pior que não. Zebo. Sabe. De repente a pessoa não. tá ouvindo não. Sebo, cara. Não. Sabe por quê? Por que que vão achar? Porque eu falo como locadora. Muito obrigado. Não é um real, é um real. Não é Zebo, é Zebo. Não é Guitar Hero, é Guitar Hero. É Guitar Hero, isso aí. Não é, God of War, é Deus da Guerra. A tradução tá correta. E por aí vai. Como é que é o nome daquele lá que é de guerra? Medal of Honor. Que agora saiu 4. Battlefield. É isso aí. Não é Battlefield. É Battlefield. Battlefield. A pronúncia correta é Battlefield. A pronúncia correta é de locador. Mas a pronúncia de locador, de pobre de locador, é Battlefield. É isso aí. É que eu já saí dessa vida. É essa que importa. O Zebo faz sucesso. Call of Duty. O Zebo faz. O Zebo. Mas nem deixa ele falar, Ele foi projetado por um conglomerado que estava a Tectoy brasileiro, venezuelano, argentino e colombiano, se não me engano. Ou seja, países pobres. Países pobres. Para países pobres. E ele faz sucesso na África, por quê? A África tem a conexão da Europa. Tudo bem, lá é quente. Lá não tem muitos recursos naturais como aqui, mas a conexão da Europa lá. Meu Deus, dá pra tu usar o Zebo como computador, cara. Eu tenho que te falar de que os recursos naturais da África são excelentes. Excelente. Só não ultrapassam o do Brasil por causa do rio. Se o rio não tivesse aqui. Eu sei. E lá não tem o rio que tem aqui. Cara, bem. Tem muita areia, dá pra fazer muito vidro lá. tem muito vidro. Tem área de céu e tem área que neva, mas te dá ideia. Tem área de deserto. E detalhe, o Zebo até hoje é um videogame mais seguro que existe. Por quê? Você já viu o emulador de Zebo? Porque os jogos de Zebo são jogos de PlayStation 2. Não. O Zebo tem uma biblioteca de jogos, tem mais ou menos 300 jogos. Mas todos os jogos são portados de PS2. Não, são portados, Zebo. Mas alguns deles, são os exclusivos deles, vale a pena. Então, cadê a rede social? Pois é, a rede social do Zebo é que nem aquela do Show do Milhão. Porque quem tinha um console... Ele veio com essa promessa de ser... Mas as pessoas conseguem se comunicar? Tem algum mensageiro instantâneo? Consegue. O Zebo tem um teclado, para ter uma ideia, junto com para colocar no controle. Tem teclado, uma pistola e um controle. E é que nem Dota, que a gente escreveu lá pro carinha aqui. Dota é aquele que joga, né? Dota? Não sei, eu não sou desse mundo. Não. Graças a Deus você não joga Dota. Não, cara, Dota isso é coisa de virgem. Dota não é aquele que joga a bolinha que tem o vento e tal, outro dia que tem... Não. Qual é aquele que joga a bolinha? Que era tipo um sistema de... No Lan House era muito conhecido. Bolinha? Pinball? Não, era tipo uma bombinha que jogava, tipo, tu armava, tu fazia teu... Ah, sim, era uma batalha. Ah, é Gambal. Gambal. É que nem esse daí que foi uma febre, né? Eu nunca entendi essa porcaria. Nem eu. É que o pessoal colocava lá, seu otário, não sei o que. Mas a rede do Gambaldi era muito ampla. Ei, mas o Gambaldi, por exemplo, depois de 3 anos de rede, ele já tinha um dicionário com todos os palavrões e todos os tipos de formas de escrever, e você não consegue falar palavrão no Gambaldi hoje em dia. É isso aí, A evolução vem pra isso, pra piorar nossa vida às vezes. E sempre tem um admin jogando em todos, pelo menos um admin jogando em todos os níveis, em todos os mundos, pra tá banindo o pessoal que tá usando hack. Aí o serviço brasileiro vendeu pro americano, não sei como tá hoje em dia. Infelizmente chegou no gringo, já era. Então, agora voltando ao Google não. Ainda ao Orkut. O Orkut começou uma coisa que já existia nos fóruns, né? Foi os fakes. Pareceu muito fake. Ah, não. Eu tinha um perfil fake, mas era fake de personagens de jogos, né? Por exemplo, eu tinha um fake de mim mesmo, praticamente. Você é uma madruga sincera, essas coisas assim. Não, isso era de comunidade. Quer dizer, no perfil fake, por exemplo, tinha um perfil dos jogadores do King of Fighters. Por exemplo, eu ia mudando. Não, eu era o Robert, ou então era o K, ou então às vezes o 7. Ia mudando. Aí tinha as comunidades. Por exemplo, eu cheguei, eu tenho até vergonha de falar disso, mas eu cheguei a casar. Nossa! com o meu fake, cara. Olha só. Pior não. Que isso, tinha uma comunidade chamada Igreja Fake King of Fighters, onde os fakes, não. Que tinha aquela comunidade, se casavam lá e o casamento era todo narrado via conversa. Eu vou... Falta de namorada. Pior que era. Não, eu vou aliviar pra ti. Na minha época de lan house, eu tinha sim, porque os computadores, né, eles tinham vários jogos, não só o Counter-Strike, tinha um cara lá. Tinha o House of que Death. Ele tinha uma vida com uma prostituta do GTA. E eu só de sacanagem fui lá deletei o save dele. Você pode pular, acho que não pode pular. Vai. Ele agora tá mais velho, né? Não é possível que ainda tenha ressentido. Olha, cara, você que teve seu save apagado pelo Lubeck Garcia, por favor, venha procurar ele, tá com a Tiara, tá? No final do programa a gente vai repassar o número dele, o endereço. Você pode ir lá tirar satisfação com ele. Ele sabe. Procure ele, ele quase chorou quando eu colhei o save dele de mais de 54 horas. Cara, é muito. Fazer da vida, cara, com uma... Ele tinha uma vida com aquela mulher. Cara, eu tinha uma vida com o meu fake, viajou pro Japão, abriu uma loja de fliperama, cara. Alugar todo dia e tal, ia lá, pegava a menina, dirigia bem o carro do GTA pra não bater. Cara tava treinando pra ser um gentleman na vida real e você vai lá e zoa o cara. Foi só pela zoeira mesmo, e eu admito. Mas o negócio legal do Orkut é que ela tornava mais acessível as pessoas, né? Ah, com certeza. Seja o seu vizinho, seja a pessoa. Quando eu morei em outro estado, por exemplo, eu conversava com a minha família através do Facebook, do Orkut, compartilhava foto. Isso, então, o legal dele, o que veio mudar, no sentido de paradigma mesmo, do que é conversar na internet, o que é se socializar no ambiente virtual, é que ele justamente tornava acessível as pessoas, e não só pessoas comuns, mas como a gente logo... O gordo se fingindo de mulheres, né? Não. Antes comentamos que as pessoas famosas, né? Elas também estavam lá. Então elas estavam próximas. A gente sentia como se estivessem próximas. Não, eu não era tão luzinho assim não, cara. Não, depois que de estar... Quando o Orkut estava realmente no auge, já em 2008, 2009... Foram os melhores anos do Orkut, pelo mas menos pra mim. Mas foi um ano de morte também, né? Não, o Orkut começou a morrer em 2010. Sabe cara, que, foi um ano de morte. Sabe que ajudou a matar? Foi 2010. Mas pegou um câncer. Não, eu vou dizer o que aconteceu. A Lan House também teve um efeito nisso. O Second Life ajudou a minar um pouco o Orkut. Antes de chegar no Facebook, a gente não pode esquecer de falar de MySpace, a rede social para bandas. Ixi, que maravilha. Muita gente que tinha perfil lá no MySpace não tinha banda. Tipo, hoje em dia o layout do Facebook é muito parecido com o MySpace. É verdade. Até que se você vê no filme, o personagem Zuckerberg, ele tá copiando lá o MySpace. O Orkut e mais os outros daqui agora eu não lembro. Tu sabe alguém que. Uma coisa que a gente não falou, que tava desde a época do Orkut, tá até hoje, e ainda é bom, é o Twitter. Que muita gente não tem o costume. E um efeito interessante é que o Orkut, ele morreu lá fora, ficou e ainda tá ativo até hoje, muito aqui no Brasil. No Brasil, e tá muito ativo. E o Twitter tava. Ninguém entendia por que os brasileiros eram tão apegados ao Orkut na época. Os gringos, assim. Até hoje eles não entendem. Que nostalgia é essa que a gente tem? Não, mas tem coisas que funcionam para um país que não funcionam para outro. É verdade. O Top Gear, por exemplo, é um clássico aqui no Brasil, mas lá fora ninguém, muita gente não jogou o Top Gear do Super Nintendo. Verdade. Isso é um fato. Cara, sério, só o Lubeck joga Super Nintendo, velho. Eu evolui o Lubeck, pelo amor de Deus. Não. Existem os consoles. Eu tô jogando Rock'n'Roll Racing, cara. Eu concordo com o Lubeck porque, cara, quando eu joguei Top Gear de novo, foi legal. Foi? Não, cara. Eu vi a musiquinha, não, velho. Toca a musiquinha. O desafio está no passado. O futuro é leite com pera. Desculpa, mas a gente está falando de jogo. Como é o nome daquele jogo que era quase impossível de jogar? É uma menina. Battletoads? Samus, qual é o nome dela? Metroid. Aquele jogo era impossível, cara. Cara, eu zerei. Era um jogo impossível. Não, mas o 3 é fácil. E pra hoje, muita gente, é impossível jogar jogo antigo. Vi no final, tinha um monstro na cabeçudo com um olho só. Cara, não, mas eu zerei o 3. Pois é, mas era um jogo que a pessoa disse. Memolador, né? E tem isso. E aliás, essa é uma outra comunidade que tá crescendo muito, que é o. Tumblr, se não me engano. Não, é o Tumblr, não. É um servidor que ele é só para emulação. Tu pode jogar, tem sala de Nintendo 64, sala de Super Nintendo, tu pode jogar online com a galera. Ah, tipo, ele isso faz é o que o serviço bom. Gaikai japonês já faz. É isso tipo, aí. Tipo, aluga. Esse servidor não vai me ver lá. Ah, cara. Nossa, a internet ainda não serve. Nem se eu tivesse a melhor internet do mundo. Vamos voltar ao assunto. Eu sou atual. Muito que tá agora. É. MySpace, Twitter. É. O Twitter já é de antes, é de 2008? Ele é um pouquinho depois do Orkut, eu acredito. É porque a proposta do Twitter é, você vai falar pouco... É um microblog. E você vai mostrar... Na verdade é isso. A proposta do Twitter é um microblog. Por que que não deu certo no Brasil? É, muita gente não gosta dessa coisa de tá falando narrando o que tá fazendo. Não, por exemplo, é a pior desgraça que inventaram, mas antes não. Antes acordei. Não, pessoal. Respirei. É, eu acho uma acho uma babaquice fazer isso o tempo todo. Cara. Mas cara. Realmente. Porque falta de ter primeiro, o que fazer. Se a tua vida tá tão interessante, por que tu tá atualizando teu status a cada 5 minutos? Realmente. Por que isso? Eu não entendo, cara. As pessoas, entediado, não sabem nem o que significa tédio. Para começo de conversa. É verdade, isso aí. Aí fica, eu tô entediado, meu irmão vai trabalhar. Vai ver a namorada, vai trabalhar. Você pode dormir. Escreve o livro. Não tem tédio, cara. Não existe tédio. Tédio é só para pessoas que não têm o que fazer. É verdade. Aí. Engraçado, o Twitter e o Facebook estão até hoje, por quê? Porque eles geraram o Facebook pela legalização, que ele é bem seguro se comparado com as outras, tanto é que tem alguns... Não muito mais, agora tá... Hoje... Não, mas o problema do Facebook é o problema comum nas outras redes sociais, é hackear o e-mail. Você não hackeia a conta do Facebook. Tem mais área do Facebook que tá rolando... Que já tá acessível. Que tá rolando no... O protocolo deles. Não, cara, como é que tá? Tá na Deep Web. Que tá rolando coisa aí que não pode ir pro ar, entendeu? Então, querendo processar o Zuckerberg, saber como é que um pedaço do Facebook tá rodando Tor. E rodando muito bem e tá sem que o governo americano, sem que a Polícia Americana consiga rastrear. Cara, porque alguém que trabalhou no Facebook colocou lá. É isso aí. Por exemplo, o Linux, assim. A NSA, foi lá com o criador do Linux para dizer, olha, cara, Linux Trouble. Vocês podiam colocar uma abertura pra gente, poder investigar? E ele não aceitou, porque... Olha só, o FBI vai na tua porta. Oi, cara, você pode criar uma vulnerabilidade no seu sistema operacional de mais de 20 anos de confiança. Ué, mas vocês não são conhecidos por rastrearem tudo? Usa teu Windows aí, cara. Isso é demais. Tá. Cara, isso é o sonho de todo cara, mandar o governo trabalhar. Você sentiu o Tony Stark, sabe? Oh, eu tenho a tecnologia e não divido com ninguém. É uma prótese pessoal. Uma prótese mecânica. De alta tecnologia, como ele fala. Eu queria falar uma coisa. Eu quero indicar como usar as redes sociais. Porque, cara, primeiro, o Twitter. Se tu quer se atualizar cada 5 minutos, usa o Twitter, cara. Não fica fazendo isso no Facebook, não, cara. É chato pra caramba. Não, cara, porque o Twitter. E sabe por que o Facebook tá dando certo? Ah. O Facebook tem tudo. Quer dizer, tudo não. É, tem tudo que o Orkut tinha. Tudo grupo. Todas as redes sociais tinham. Grupo. O Zuckerberg ganhou. Era as comunidades. Ele ganhou. Os fóruns de discussões estão. Porque ele fez análise. O chat do. As fotos. O cara foi lá e posta foto. É, álbum de foto. Dizem que o Facebook é uma cópia da internet até. É sério. Joguinho que tinha muito no Orkut. No Orkut tinha. Aquele Budpuk. Rapaz, eu consegui arranjar uma namorada usando aquilo. Really? Eles têm um jogo que é estilo Pokémon, que é pra tu criar dragões. Isso é tipo, pegue o. Vamos treinar o seu dragão, vamos fudir com o Pokémon e. Isso, vamos em frente. as pessoas ficam chateadas quando a gente fala de orcutização, né? Mas na verdade é isso. É. Tudo passa por uma orcutização. Chamada orcutização, isso popularização. É isso, até é a música tá passando, olha o funk aí, gente. Que é justamente. Cara, só o que falta no Facebook agora vir com GIF animado. É não, só o que tá faltando, cara. O Zuckerberg falou que não vai colocar ainda porque o brasileiro não sabe usar. Ele falou que o brasileiro. Mas tem. Hoje em dia tu consegue colocar uma imagem GIF, porém ela fica estática. Isso. Aí tem um serviço terceirizado que você visualiza a imagem. Clicar nela e ela abre lá de Não, a gente sabe usar muito bem. Ele sabe disso, que o brasileiro é o troll da internet. Mas eu não gosto de ter esse status. Dê o poder. É uma coisa ruim, cara, ser conhecido como troll da internet. Dê o poder com um brasileiro. Sabe por que os latino-americanos foram o balido do Heroes of New Earth? Foi o balido do Heroes of New Earth? Foi o balido do balido. Por causa dos brasileiros banidos do jogo Heroes of New Earth. O Ron. É tipo o League of Legends pra machos. É um Dota. Pra homens de verdade. É um Dota agressivo. É, a jogabilidade é a mesma. Tem alguns personagens parecidos. Algumas skills parecidas. Alguns itens parecidos. Não consegue. Não, deixa eu te contar. A gente foi pro jogo umas 4 vezes já. Eu tenho um dia que ele me chegou com Dota, tem que jogar isso, vai mudar tua vida. Eu joguei 5 minutos. É uma merda. Pega. Não vai. Porque hoje, os consoles, eles têm redes sociais próprias. Infelizmente, é uma realidade. O jogo tá muito atrelado. Não, isso tem. Por exemplo, Xbox Live. A coisas sociais. ESN. Então, olha aí, só uma coisa aí. A gente falou sobre o Orkut, deu uma citada aí no Twitter. Funciona no Brasil, grandes esferas usam, né? Infelizmente, sei lá. E aí, as pérolas da gente? Eu zoei o Hélio de La Penha, mas continuei. E aí a gente chegou, quando começou a vir os smartphones, antes do smartphone, o celular Nokia C3, que foi a febre no mundo, no Brasil, não sei. Atualmente não é mais, mas é um modelo parecido, porque eu não lembro. Genérico, vamos dizer. Isso. E aí depois, logo depois dele... Ah, não! Era a família 50 do Nokia, era a família 50. Os Nokia com touchscreen 5210, 5520... Cara. E aí veio era também logo em seguida o smartphone, mas eles não são o principal aqui. Mas o foco é você ter um aplicativo que te permitia ir para uma rede social. É, cara, assim, Instagram, rede social só para foto. Isso era foto de comida. Isso era a diferença do sucesso entre o celular, não, se ele vinha ou não com o Facebook, cara. Isso foi a diferença de muito celular. Mas tanto faz hoje em dia, porque você tendo algum aparelho, seja iOS, Android, BlackBerry, comprei uma torradeira semana passada, Windows Phone, QT40, até o J2ME, por exemplo, no navegador, eu tenho um celular de barra ainda. No navegador normal eu consigo acessar o Facebook. Exatamente. Normalmente, sem problema. Claro que não é, não dá pra visualizar tanto, o recurso é pequeno, mas... Mais ou menos. É. Dá pra suprir. Eu particularmente não gosto. Não gosto do Facebook. Né? Eu gosto de ver porque minha família está ali. E hoje em dia tem rede social pra tudo. Sou espécie, tem rede social pra cachorros. Rede social só pra foto. Agora rede social profissional. Tem até rede social. Olha, a gente já falou aqui. A gente já falou aqui. Não, corta que aí. O mundo é um lugar sujo e que pessoas sujas estão nele. Mas agora, a parte mais importante é como o mercado está vendo essa sociedade, essa nova sociedade digital. Porque está tendo fóruns econômicos sobre as transações digitais correndo no mundo real. Só que não está saindo de rede social. Não estou não, sabe por quê? Porque, por exemplo, o cara vai num jogo, aí vende uma espada, um item muito raro naquele jogo e converte dinheiro digital. Dinheiro real. Eu posso falar só um pouquinho em cima do Luto. É interessante pensar, por exemplo, que um ser humano ele joga um jogo. Qual é o jogo, cara, que tu ganha itens? Tu fala muito. Cabal. Cabal. Até o Tibia. Como o nome daquele que é? Caramba! Tibia! Tibia, meu osso. Vamos lá. World of Craft. Ele Uou! O cara compra um item, ele ganha um item, ele trabalha. Aí ele vai numa rede social, ele diz, ó, eu ganhei esse item. E sou mulher. No jogo. Porque ele sempre fala que é mulher. É um outro geralmente, né? Que tem um personagem feminino. É isso aí. Aí ele fala assim, estou vendendo esse item a 10 mil dólares. Que seria 20 mil reais. Um pouco mais agressivo, assim. E a galera vai lá e compra. Assim, desculpa, mas a minha mente não aceita esse tipo de coisa, cara. É porque você ainda não entende o conceito de Matrix. Você ainda não conheceu os chineses que são jogadores não, profissionais disso, hein? Eu já joguei. Só que, cara, eu acho muita babaquice isso, cara. Cara, é porque assim, o programador... Pensa assim, tu quer passar horas e horas jogando por um item, eu ganharia de forma fácil. É, isso aí. É, só que fácil é caro. Tanto é que é essa que muitos jogos são grátis por causa disso. Por quê? Porque tu tem o mesmo jogo, a mesma experiência que tu tem grátis, tu pode ter a mesma experiência expandida mais rapidamente pagando. É verdade. Tu tem o jogo completo, se tu não pagar, beleza, mas vai ser mais difícil tu conseguir aquilo que o teu primo, rico, com muito dinheiro... comprou. Eu recomendo o show de Action Online pra quem tá curioso, pra entender o que a gente tá falando. É. Ah, o jogo do Homem de Ferro, por exemplo, pra smartphones, tem esse conceito. Não consegui rodar, cara. Não consegui rodar. É, o meu telefone. Excelente. É pebinha. E aí nós temos a rede social. Cara, a tela do seu é maior que o meu. Bombou do nada, assim, pra mim do nada, né? Porque eu tava ali sentado na minha casa assistindo meu filme, e aí os seres humanos começaram a pipocar no mundo, começando a falar. WhatsApp. Eu não considero uma rede social, mas possa ser vista, né? Possa ser vista. Então, e aí, pois é, por que eu estou falando nela como uma rede social? Porque você cria exatamente quando a gente está conversando grupos, no qual você vai lá e faz o que a pessoa faz no Twitter. Acordei. Eu acabei de comprar um cachorro. Mataram um cara aqui do lado de casa. E aí o pessoal começa a postar foto. A galera posta áudio. Blitz na rua tal. Isso, Blitz na rua tal. Muito obrigado. Excelente, excelente lembrança. E o cara coloca vídeos, né? E post, imagens que ele pegou e ele foi lá e colocou. E as pessoas utilizam, cara. E aí, foi impressionante como cresceu. E o que eu gosto, eu tenho que elogiar essa parte do WhatsApp, é que o cara sempre posta uma imagem e, ao contrário das outras coisas que eu vou baixar, ele já fica tipo uma imagenzinha vulto lá no fundo. Google, tu pode explicar como é que acontece isso, cara? Imagenzinha vulto? É, tipo assim, eu ainda não baixei a imagem, mas eu tipo atualizei. Ah, tá, tu consegue visualizar o mais ou menos o conteúdo da imagem antes de baixar. Isso, tu vê que é mais vulto. É, isso daí. Como é que vem? Vem quebrado? Não necessariamente, mas tipo, é um anexo, só que como tu tá utilizando o mesmo servidor, tu não tem um servidor alternativo, como eram alguns outros serviços, tu consegue visualizar, porque a imagem vai pro servidor, não vai direto pro celular, vai primeiro pro servidor. Uhum. Aí fica lá hospedado, e tu consegue, é uma pré-visualização. Aí quando tu baixa, consegue visualizar. Essa pré-visualização é tipo um pedaço da imagem, uma baixa qualidade de imagem? Seria. Tanto que quando tu vai enviar uma foto, tu tem que esperar a foto carregar. Tu tem que carregar a foto para enviar, né? Ou seja, ela está carregando no servidor. A partir do momento que ela carrega no servidor, ela está em pré-visualização. Aí quando a outra pessoa baixa, ela consegue visualizar. Ou as outras. É no momento que dá aquele risquinho de ok, aquele vizinho. Primeiro aí tu já vê a imagem. É, sinal que ela foi enviada pro servidor. Aí o segundo vezinho, o segundo é que a pessoa enxergou. Teoricamente, é assim que funciona, mas tem gente que diz que o segundo vizinho, às vezes aparece o segundo vizinho, mas a pessoa não visualizou. É, tem um bugzinho lá, mas mas foi o primeiro vizinho, tá no servidor. Agora, se outra pessoa recebeu, tu não sabe. Só vai saber quando ela comentar o conteúdo da foto. O interessante do WhatsApp nesse sentido é que ele cria um novo conceito de, vamos dizer, rede social entre aspas, é que não é mais qualquer pessoa que pode ver, né? São os grupos que são formados, só que são grupos fechados. Só pessoas que têm acesso àquilo, um grupo restrito de pessoas. Isso que ele se encaixa, o WhatsApp ele se encaixa um pouco mais na questão dos mensageiros instantâneos. Sim, sim, sim. Né? Ele tem todo o escopo, tem toda a funcionalidade de um mensageiro instantâneo. Mas não deixa de ser uma rede social a partir do momento que você cria os grupos. Você está colocando pessoas que você não conhece para trocar ideias e ações. E agora a Google está entrando fundo agora no, com o Google+, ela disse que os investimentos do Google+ vão se ampliar. Mas não foi cara... o cara que inventou que saiu? Hã? Saiu da internet. Na minha opinião, o Google+ tinha que descontinuar o Google+ e reinvestir no Orkut. Não, mas exatamente, ela quer juntar os dois. Juntar as duas experiências ainda mais, aproximar uma mais da outra para... É porque, sinceramente, eu tenho conta do Google+, mas eu não, é porque é obrigatório. É um Facebook, só que branco, pelo que eu vejo, o Google+. Eu acho estranho. Não, né? É estranho sim, é estranho, muito estranho. Quando tu cria o teu Gmail, né? Já jogado pro lado. É bem super estranho esse negócio de grupo, círculo. Por que não fala? Qual que chama? Seita. Porque não pode copiar descaradamente o nome do outro, senão dá processo. Cara, a palavra no dia grupo que é universal. No dia que alguém copiar você, você vai querer processar o cara pelos royalties. Não, vou dizer que você tem bom gosto, cara. Você tá tem bom. Aí o cara tá ganhando 12 anos. Você tem bom gosto, me dê a parte. Você tem bom gosto, o que é bom é pra ser imitado, agora me dê o que é meu. Isso aí, amigos, amigos, negócio da parte. Muito bem. Justamente, até por isso que as pessoas não podem colocar o mesmo nome. Então é isso aí, galera. Vamos. Últimas colocações sobre redes sociais, esse programa, considerações. As redes sociais vão continuar crescendo, se expandindo, vão surgir novas a cada sempre dia. Sim, vão surgir novas e as que a gente considera atuais vão virar antigas. A concorrência, nesse caso, é boa para o usuário. Menos no Facebook, que daqui a pouco você vai poder se cadastrar de graça, mas vai ter que pagar para utilizar, porque a questão de publicidade no Facebook está 100% comercial. É abrupta. Tanto é que eu fui tentar convidar uma galera para mandar uma mensagem assim para um evento que a gente ia fazer, né? Que a gente fez, aliás. Aí o Facebook me puniu por eu estar usando ele para fazer marketing de graça, sem estar pagando por ele. Excelente. Para a ideia do Zuckerberg, que era algo novo de graça. Não, o Facebook é de graça. É de graça, mas com certas limitações. Com certas limitações. No momento que o Zuckerberg vê, olha, esse cara está usando minha ferramenta gratuita para fazer aquilo que outras pessoas pagam, ele tem que pagar de alguma forma. E eu paguei como? Eu fiquei 15 dias sem poder mandar mensagens. Que tristeza. Aí, então ele deveria nos pagar por estar utilizando nossas informações? Não, é uma troca, abastecer os seus bancos de dados e revender? É uma troca que se eu parar de usar e um grupo de pessoas parar, depois o restante parar, e aí? Ele vai falar isso. Então, sim. Então, que mapa é a troca de equivalente, cara? Não, a troca equivalente é, nós te damos o serviço, e nós te damos o serviço, que é a deles, de graça. Mas você vai ter que olhar isso aqui para mim, porque é para mim ganhar dinheiro, para dizer para aqueles caras que estão pagando o serviço. Mas isso é qualquer coisa, por exemplo, quando tu baixa um jogo, esse jogo está sendo disponibilizado de graça, para ele conseguir algum retorno de dinheiro, ele coloca propaganda. Então, por mais que tu não queira, geralmente a propaganda abre no momento que mas tu vai dizer, eu quero jogar. Mas aí é o seguinte, é só você desligar a internet do celular que a propaganda não aparece. Ok. É isso aí. Quer atualizar, sei lá, tu quer... Não. Por exemplo, eu jogo um joguinho aqui, que todo dia eu tenho que pegar 100 diamantes. Vou lá no servidor e dou um ok, ele me manda 100 diamantes. Só que na hora que eu vou pegar os 100 diamantes, ele me manda uma propaganda. Aí eu fico chateado. Propaganda do malandro. Você só tem que encarar a propaganda no seguinte: olha, tá me enviando, é um sinal que a rede está funcionando. Sim, se você receber essa propaganda, recebe 100 de. Seria se tu recebesse 100 de propaganda. Tem alguns joguinhos que você ganha dinheiro no jogo por ver propaganda. Também. Dead Trigger. Olha só, eu vou dizer uma coisa: quem tá afim de entrar em uma rede social bacana, Cassino de Las Vegas. Por quê? Porque lá eles têm um lance de aposta e dinheiro. Então, se você sabe jogar bem poker, você pode, além de conversar com gente interessante, como o Charlie Sheen, você também consegue transformar em profissão. Você consegue perder dinheiro. Absurdamente. Ganha, mas você tem que dar sorte de jogar com gente pior que você. E perde. Procure redes sociais e, se possível, interajam, divulguem, porque engenharia social ajuda. Conhecer pessoas podem mudar a tua carreira. Vai que tu conhece alguém que... E essa ideia de engenharia social é importante dizer também que as grandes empresas utilizam muito para filtrar Ou seja, pare de postar besteira e comece a... Pelo menos em grupos abertos. Poste em grupos fechados. Por exemplo, e comece a divulgar conteúdo que seja interessante. Porque o currículo, tem empresa que nem está rejeitando mais o currículo, tem sim a experiência e vivência do cara. Isso. Sim, então é importante que quem quer e quer acessível hoje em dia, utilize a rede social porque é interessante, mas utilize com um pouquinho de consciência, de sensibilidade. Quer zoar? Perfil fake. A melhor coisa do universo. Nossa, cara. Mas sério, essa recomendação? Não dá, é sério. Eu dou. Quer zoar? Abre uma. Como é que fala? Abre um grupo fechado e zoa. Não. Quer zoar? Escreve uma cartinha, coloca numa garrafa e joga no rio. Aí quer zoar? Quer zoar? Estude, mude a história do seu país. Dê uma zoada assim, cara. Não. Tá bom. Terminamos as recomendações. Agora temos que fazer os agradecimentos. Eu quero agradecer primeiramente ao pessoal que é o nosso concorrente pelas visualizações que vocês deram a nós, tanto no blog quanto na rádio. Se não fosse por vocês, nós não teríamos o bom que nós tivemos. Muito obrigado. Agradecer também ao senhor Stone, que nos disponibiliza o horário. Muito obrigado, senhor Stone, pela oportunidade de ter nos dado espaço na rádio. Obrigado ao pessoal da UEA, ouvintes nossos, pessoal da UFAM, das escolas Marivone, Vital, GM, Carmo Mestrinho, Michi Rosa e os outros que eu não consegui lembrar. Obrigado você, empresário, que está ouvindo esse programa, que está vendo. Você está vendo que esse veículo é maravilhoso. Isso. Audiência garantida. Então, se você quer investir, meter a sua grana no retorno garantido, é aqui, mano. É aqui, parceiro. Se não fosse por vocês, a gente não estaria aqui. A gente não teria chegado a esse ponto que a gente está chegando. Estamos crescendo. Quer vocês queiram ou não, a gente é um fato da vida. Então visitem o blog, ouçam a gente pela rádio, vão lá no blog, enviem para os seus colegas também, baixem o podcast, vocês vão gostar. Ideias para os podrinhos também são bem-vindos. Se você quer que sua voz seja ouvida, alguma ideia, coisa assim, você não concorda na cidade, mas que não tem como falar, fale com a gente, que a gente dá uma colorida nessa ideia, ela fica um pouquinho mais... Exatamente. Você também pode gravar, fazer uma pequena gravação no WhatsApp e mandar para a gente. As melhores gravações vão aparecer nos próximos programas e você tem a chance de ficar famoso, hein? Você tem a chance de ser gente. E lembrando que hoje no programa a gente falou muito sobre coisas não, que saem. A gente não falou muito, a gente falou pouquíssimo. Sobre coisas que saem de moda. Então, incentive a prática de ouvir rádio, sabe por quê? Porque o rádio é uma das mídias que eu tenho certeza que não vai acabar, cara. Tem rádio. Isso, quando a Skynet dominar o mundo, é a rádio que vai salvar a vida das pessoas. Quando começar o apocalipse zumbi. É isso aí, vai estar o John Connor e vai ter a gente lá do lado dele. Exatamente. Então, é nós. Seremos a resistência. Nós somos a resistência. Somos a atual resistência. Nós resistimos ao forró, ao funk, ao brega. É por isso que a gente foi elogiado. Por isso que o Regional foi elogiado. Porque das 6 da manhã, 6 da manhã? É isso aí. Até meia-noite. Até as 6 da tarde é só forró. Aí de noite é sertanejo universitário. Não, nem isso. O que estão colocando ali? A gente coloca rock. Macumba. E música boa. Macumba é legal. Macumba, cara. Estão colocando macumba. Ah, tambor de macumba? Você é uma fantasia do grupo. Sim, mas macumba é o nome do tambor. Não é o nome da árvore? Não. É a árvore. A árvore de macumba. Porque os ancestrais, eles rezavam na árvore, que era macumba. Vou fingir que eu fiz.